O Irapuru é a prima-dona das selvas amazônicas. Feioso e escuro, parece que Deus lhe concedeu na lindeza dos gorjeios aquilo que lhe recusou em formosura. E quando, nas alvoradas que esbanjam clarões multicores, a mitológica ave desfere sua fantástica seresta matinal, todos os demais passarinhos acorrem ao local para ouvi-la. E a floresta inteira silencia em êxtase quando canta o Irapuru. Emir Bemergui fez os versos e Wilson Fonseca a melodia desta canção denominada Quando Canta o Irapuru. Boa!